Centros do Lua Charlie Mike, final da 17, vem comigo. Centros do Lua Charlie Mike, final 17 autorizado, aguardando autorização de pouso. Aguarda pouso, Mike. Passou externo, trip 54 no 4, baixado travado. Centro, trip 54 no 4, vento 120 graus, 1 no nós, livre pouso, pistão no 0. Autorizado pouso, pistão no 0, trip 54 no 4. Gente, November Yankee Mike, assim que o tráfego cruzar o eixo será autorizado. Mantenha a posição aguardando. Limpo 01 no decolar 203, controle 119 decimal 8, bom voo. Controle 198, grato. Salvador, Olympus 01. Olympus 01, bom dia, contato radar suborno já 220, saída Arco. Sabe 220, Arco 01. November Fox Lima, a intenção é decolar da cabeceira no zero da interseção. November Yankee Mike, eixo livre, quando pronto, livre decolagem, pistão no 7, vento 1, 10 graus, 10 nós. Outra espera, chama a torre 1895, ajuste no 0 no 4. Continua a aproximação, guardando pistão no 7, livre. Na aproximação, Mike. Fox Lima. Center com 3 a bordo. Cinco, quatro, no 4, no solo 04. Libera a próxima direita via Eco, solo no 21, no decimal 9. Próxima direita, 219, 54. Táxi, porque o trip vai ingressar aí no pote 3, então se puder agilizar, não precisará aguardar. Lu Charlie Mike, livre pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 1-1 nós. Pouso, Mike. November Yankee Mike, decolar 205, controle em 1-1-9, décima 8, bom voo. 198, grata, até regresso, nada bem que Mike. Volando 65, autorizado, se bem que você não mete um táxi. Solo, trip 54 no 4, aguarde o Tupi que está saindo do pátio 3, após chegar via aquilo e fica até o sinalizador. Controle Salvador, muito bom dia. É o Papatango November, Yankee Mike, decolar o dono 7 no corredor Axé em acessão ao 1000. November Yankee Mike, 1000 pés, corredor Axé, reporte para o da barra. Reportará, Mike. O Charlie Mike no solo 06, confirmando pátio destino. Próxima direita ao estacionar, frequência livre. Zero, só um minutinho, rápido. Permanece então a mesma autorização paga anteriormente. E no ponto de espera, reporte pronto. November Fox Lima, é o solo? Desistiu de decolar da Delta? Então, quando Índia transfere 2895, corro agora direita Juliette, contorna o canteiro e segue Índia para a ponta de espera. Fox Lima na escuta. November Fox Lima na escuta, doutor. Doutor Job, cruzamento. Após siga via Delta, Alfa, Juliette e Índia. Quando no ponto de espera, chame 1895 também. Quando pronto, torre 1 na noite, decimal 95. November Fox Lima, como recebe a torre? Pronto para decolagem? Sente autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 119. voo no 65, tá pronto? Gente, após a rolagem da aeronave, ele mantém de som zero. Por isso, vou voar no 65. Solo Salvador, bom dia, Gol, meu nome é 30, informação mais autorização. 630, prepara PUC, aguarde um minuto, cópia. Mantenha, corrida bom fim, a reporte ingressar no intervalo. Prepara a PUC, aguarde cópia. Vou para mil pés, curva direita. Reporta cruzando o eixo da 1735, aguardando transferência de comunicações. O que poderá cruzando o eixo a mil pés, não é a Fox Lima. No 65, livre decolagem, pistão no 0, vento 1, 1 0 graus, 1 2 nós. Livre decolagem da 1 0, gol 1 no 65. Limpos 8-0, ali mantém o som, né? November Fox Lima cruzando o eixo da 1-7. 6, November Fox Lima prossegue corredor axé, controle transfere em 1-19.8, bom voo. Decolar 2-1-5, controle 1-9.8, bom voo. 2-1-9.8, bom dia, gol 1-1-6-5. Parada barra. Parada da barra, número 4 cima. Salvador, bom dia, gol 1-1-6-5. 1-1-6-5, contato no radar, contigo 360, saída da El. 360, saída da El, gol 1-1-6-5. Só um instantinho, por gentileza, para decolagem, além dos 8 anos. Limpos 8-0, livre decolagem, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Gol no 1-1-6-5, foi na proa de Leda. Na proa de Leda, 1-1-6-5, obrigado. no 094, desça 2, mil pés, ajuste no 094, autorizado final de ILS X-Ray. Desça no 094, autorizado final de ILS X-Ray, igual no 094. Motor de Salvador, Olympus 80. Olympus 80, contato radar na decolagem, tudo que mantém em nível de voo. Mantém, confirma qual vai ser o nível final, o Olympus 80? 240. Cliente, submantenha, conforme autorizado. Olympus 80. Só levou no 630, já está apurado o questionamento, agora já na autorização de tapa. Chamou o Ocean, né, o Golf? O Golf, 1630. Chego no 630, autorizado Recife, nível 370, via Brasque 58, decola da pista 10, saída Puca, tradição Caju. Controle 19.8, transponda 5533. Autorizado ao Recife, nível 370, Brasil 8, decola a pista 10, Puca, Caju, transponder 5533 e o controle 19.8. O 9630 já está pronto na posição 4. O 9630, protegimento correto, autorizado pushback, acionamento, M-Taxi. Pessoal, tem um ataque no 9630. 9140, pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível 250. Decolando a pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 199.8, transponda 5543. Nado 250, decolando 90, Puca Caju. Correto, 1940, sem para o Fibrex. 012, batalha. 98 com identificação, desceu nível 100, uma centena, foi na proa de ETAP. Victor, Golf Delta, identificação, mantenha uma centena, contato radar. Lugar, posição coral, mantenha a proa da posição mar e aguarde chegada da marinha após descida. Salvador, Papatango 9, VBEC Mike, ingressou no corredor Interlagos. Solicitando a presente corredor Interlagos e após forte. Cliente, mantenha o meu pé Interlagos, reporte no portão. Gente, reportará por aqui o Novembeck Mike. Uno 165, chame centro Recife em 125, decimal 1. 251, 965. Gente, mantém o nível 065, novembro, Fox Lima. Ok, mantém 2.000 pés. Zero, zero, zero, mais quatro. 094, complete, chame a torre em 1895, bom pouso. 1895, 094, brilhante, bom dia. Para o táxi, gol 1630, 139 a bordo, 3 horas e 20, alterna Natal. Confirme a autonomia, o nome é 30? 0320. 0320, alterna Salvador, autorizado táxi até o ponto de espera da pistona 0, via táxi Índia. No ponto de espera, chamitou em 118, decimal 95, QNH1 na 014. 14, no ponto de espera, chamou a torre 395, eu vou na minha 35, para bater o alternado aí Natal. Já abriu o comentário. Ciente, gol 1630. Confia para o controle. Vitor Golf Delta, autorizado de chegada maré. Esse é o nível 050. Gol no 630, visual com a aeronave final pro cão no zero. Após passagem na mesma, está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Após a aeronave na final, zero gol. São Caju, controle 199, decimal 8, transporte 5546. Passando no 8, passando no grato, 5540. Correto, Golchão, para o push. Quatro 03, a sua identificação, quando pronto, livre descida a 4.000 pés, ajuste no 0-4, chegada bom. Bom, 1-6, 2-1, tem que dar mais atualização, Congonhas. Então, ele foi automaticamente formado, por ter contato comigo, muito grato. Decola da pista 10, saída da EL, após Leda, após Bridge. Controle 199, decimal 8, transponda 5546. 360, autorizado São Paulo, Congonhas, 1-0, da EL, Leda, Bridge. 19-8, controle 546, transponda, gol, 1-6, 2-1, na Upper Jolô, 1-6. Correto, no 621, confirmando 5540 no transponda, chama para o pushback essa meta. 5540, então. 621, Samara. 121, decimal 9. Primeira direita, 219, 090, 019. Ok, você tem condições de manter a proa 090, interceptar o corredor forte por ali? Ah, afirmativo. Ok, muito grato. Mantenha a proa 90, intercepte o corredor forte, reporte ingressando. Reportará regressando, 090, Mike. Gol 1630, caso receba notiques após a decolagem, aeronave de pequeno porte, a 1.000 pés, na escuta do controle, seguindo para o setor nordeste. Gente, gol 1630. Pistão no zero, vento 1-0 graus, 129. Gente, autorizado a decolagem 1-0, 30. Oriente, Fox Lima. Vamos ter 2000 até o destino, confirme. 198 Gol no 630. Excelente, eu gostaria de conseguir os seus estimados para ingresso na terminal Ilhéus e pouso. Controle Gol no 630, boa tarde, decolado. 630, boa tarde, contato radar, turma minha 370, saída pública. Número 370, solicito 390, quanto possível. 31, não confirma. 390. 390, como final, aguarde. Controle 3198, pediu 050. 3198, desça 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.014, 3198. Bono 630. Prossiga. Está autorizado nível final 390, porém sobe inicialmente ao 350 restrito. Ok, autorizado 39, restrito no 350, Gol no 630. Obrigado. Pagou, foi na proa de duna, desça 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Copiado, grato. Desça 2.000, autorizado final do IRS, que foi reporte do autorizador. Portaria da 3198, 2.000. Ok, a colega está entrando em contato com a aliança do Sal do Tráfico, vou pedir as condições, daqui a pouco ele informa. Patango no Foxtrot Lima, na escuta do controle de Salvador. 830, feedback, Samachan, táxi. Informo que Léo está operando visual nos mínimos. Vitor Golf Delta desça para 4.000 pés, que é legal no 0 no 4. Número 4 para aproximação. 403, reduz a velocidade para 2, correção para 180 nós. 1180-5403. 5403, desce para 3 mil pés, que é negar 1-0 no 4, número 3 com aproximação. 3-5403. Tango Oscar Papa Golf, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. Estabilizou, Dan 3198. Dan 3198, chame torre, 18 decimal 95. 295, obrigado, Dan 3198. Desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento IEDS X-Ray. 2 mil pés, autorizado procedimento 5403. 8, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0, cheque trem de pouso. Livre pouso, pista 1-0, dan 3198, baixada e travar. Gol 1630, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 12685. 2545, 12685, obrigado, bom dia. Boa. Vetor para sequenciamento, mantenha a presente proa limitado pelo custo localizador. É a proa, limite ao curso, 5403. Papagolf interceptando. Papadão Gosca Papagolf. Autorizado final do procedimento. Chame torre, 1-8, decimal 95. Oh, obrigado. Torre, Oscar Papagolf. Oscar Tango. Posso papar golfe pro Siga? Interceptando localagem. Confirma intenções, posso papar golfe? É, se houver separação, vai cancelar e prosseguir base pela direita ou na frente. Será que vai comprar agora? 2 mil pés, quem negar 1-0 no 4. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Pessoal número 2 no setor, o Boeing à sua direita já iniciou, assim que possível autorizarei. Gol 1648, contorno pátio, após sigo companhia aqui, encontra-se no puxa. Quando no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1014, bom voo. Eco Delta, controle Salvador, prossiga. Escuta pela esquerda, pista 17, reporte. Na final, pistão na 7. Qual que reportará? Hotel 3198, solo 38, libere primeira direitinho, solo 21 decimal 9. 121, obrigado. De Itapuã, reporte para descida. 198, livrou. 3198, siga via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, confirma? Não, pro 3. Porém, reporte quando para ingresso na Taxi Juliette. Portaria. Solo Gol 948 vai manter posição aqui ou pode ingressar? Alfa Golf, livre pouso, pistão no 7, vento 1 no 00 graus, 129. Golf, livre pouso. Você mesmo iniciar o táxi, seu 7. Mantém posição agora, 643. Tango Novembro e Yankee Mike, controle de Salvador, mantém-se sob condições visuais, reporte no através de Interlagos. Reportará Interlagos, Novembro e Yankee Mike. Papa Tango Novembro, Fox Trot Lima, na escuta do controle. Novembro é Fox Trot Lima, informa que o teto em Porto Seguro, 1.500 pés, visibilidade 5.000. O vento é 090 graus com 1 no 0 nós. NH 1 no 0 no 5. Aí, o senhor prossegue para Serra Bravo, Tango Vitor. Amém. Ciente, autorizado backtrack, reporte livre na pista. O Oscar tá pagou. Patango Juliette Quebec, Kilo, prossiga. O nome é 4, o nome é 21 para o táxi, 171 na bordo, 410 autonomia, Galeão, táxi. Nome é 21. Taxi à direita para o ponto de espera quando lá 1895, ajuste 1014, não vou. Ponto de espera 90, 1895, na 621. Sequência livre, o Oscar Papa Golf. Quebec Kilo, há um tráfego no setor 3 horas, meia dúzia de milhas na final do procedimento, indo para a final do procedimento do ILS X-Ray. Trip 5403 na escuta da torre? Está autorizado para inspecionamento. Posso olhar aqui, pessoal? Sim, claro. Está 3198, segue via Juliette para o portão 3. Que puderam, né? Gente, o trip 5403 tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, 5403. Oi, Salvador, bom, no meio 21, pessoal, com o final, pode ser. Gol no 621, após passagem da mesma, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Tango November, Fox Trot Lima. 4.3 milhas, sudoeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus, frequência. Portão, frequência livre. Para ingressar a terminal de Ilhéus, chame Ilhéus, 120 decimal 1. Oi, o Sandrezão 98, poderia solicitar o aeronave da Gol da pintura da Vale, vai chegar um pouquinho mais pra frente. Bruno 648, copiou? O Gol na 648 na escuta da torre? Tá na escuta, Gol na 648. Gol na 648, tem condições de taxar um pouco mais à frente pra levar o setor à retaguarda? Afirmo, tá taxando. Ciente, graças. Sabatango Vitor Golf Delta, continua a aproximação, reporte no start. O trip 5403, solo 44, libere primeiro direito, chame solo 121 decimal 9. Controle Salvador, Sabatango Novembro, Mike Mike ingressando em Interlagos, comprou da rotatória. Papatango, novembro em Yankee Mike, ciente. Foi na proa da rotatória, reporte na mesma, ou visual com campo. Reporte na rotatória, ou visual com campo, Mike. Papá Mike Eco Delta, desça para 500 pés. QNH10114, chame torre, 118 decimal 95. Decolagem ficção 10, vento 100 graus, 109. 0, Papatango Vitor Golf Delta, confirma intenções? Reporta para o cancelamento, Vitor Golf Delta. A torre, papapapá, Mike Eco Delta, passando através do setor tudo, no tempo, descendo para o setor do tráfego, todos na aula 7. No 561, bom dia, desço para nível 050, QNH10114, autorizado, chegada Mari. Vitor Golf Delta, o plano cancelado ao 45, autorizado base pela direita, pistão no 7. Onda 648, autorizado aliar e manter cabeceira 10. Ali mantém a pista 10, agora mesmo as coisas. Gol no 621, decolado aos 46, chame controle em 119 decimal 8. 19,8, gol no 621. Controle Salvador, gol 1621. O vento 1110 graus, 099. Parado de Itapuã, Mike Eco Delta. Leda, gol no 621, poderia pro Leda da presente? Afirmativa, pro Leda da presente, gol no 621. Pro de Leda, no 621. Para a torre. Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento do campo. É o número 2 para pouso, pistão no 7. Autorizado o cruzamento do campo, confirma o final da 10. Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento da final 1028, aguardando para girar base final 97. Estou com o tráfego agora girando base para pouso 97. Compatível então. Então, tráfego pela direita, autorizado o cruzamento da final da 10. E número 2 para pouso na 97, Mike Eco Delta. Gol no 648, autorizada a decolagem pistão no 0, vento 1100 graus, 109. Livre de decolagem pistão no 0, gol no 648. Tá, puxando a minha 1407-7 aguardo. Boa, seguinte alternada aí. Sistema 140, siga via Índia na ponta de espera 1895, ajuste no 0.4. Confirme o PAB? 77. 77, obrigado, bom voo. Tá, bom dia. Os pés, é um Papa 28 Alfa. você para girar base, já baixar travado, Mike aqui dentro, visual com aeronave na curtíssima da 17. Base autorizada, aguarde pista livre, o Mike Acudão. Autorizado, base, aguardando pista livre, o Mike Acudão. O Gol 1648 decolado aos 48, chame controle em 199, decimal 8. 198. Sr. Golf Delta, solo aos 48, confirme parte. Fica, Mike, vai mais. Controle Gol 1648, passa 1500, desce, puca. Gol no 648, contato rodando a decolagem, suba para nível 370, saída PUCA. 370 PUCA, Gol no 648. Para a segunda curta para pouso, pistão no 7, o Victor Golf Delta. November Yankee Mike, final no 7 autorizado. Pode na curta final. Autorizado final do 7, adentro na curta, Mike. Mike Eco Delta, tá de base para a final da 1-7. Mike Eco Delta, livre pouso, pistão no 7, o vento 1-0 graus, 1-0-9. Autorizado pouso na 1-7, Mike Eco Delta, final de 1-3. Ciente, Mike Eco Delta. Zou 4207, continue descida para 2000 pés. Kenegal 1-0-4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Juliette Quebec Kilo, chame torre, 1-8 decimal 95. O Juliette Quebec Mike, mantém a rotatória aguardando instruções. Kilo, Juliette Quebec Kilo, mantém a rotatória aguardando instruções. Quebec Kilo, mantém a rotatória. Autorizado descida 1000 pés, mantenha a rotatória aguardando para prosseguir, número 2 para pouso na 1-7. Gente, aguarde pista livre, November Mike. Aguardando, Mike. O Mike Eco Delta, solo aos 5-1, autorizado táxi. Até o Pat 4, ao estacionar a frequência livre. November Yankee Mike, autorizado pouso pistão 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Autorizado pouso 1-7, November Yankee Mike. Salvador, Chanel 1-4-0. O Chanel 1-4-0, autorizado aliar e decolagem pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Gol 1561, desça via para 2000 pés, que é negar 1014. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Não, Mike. Gol 1648, vou indo na proa de Mateió. Decola da pista 10, saída Momo, transição Froti. Controle 199 decimal 8, transporte 5563. 94 autorizado, Fortaleza 370, decola da pista 10, Momo Froti, 199 decimal 8, 5563, gol 1094. Carta, gol 1094, chame para o pushback acionamento. Do localizador, o azul 4207. Pode 4. Frete aproximação, chamo torre 1 no noite, decimal 9. 1895, obrigado, até já. O Vitor Golf Delta segue a aeronave agilizando até a base. Torre Salvador, azul 42. 07, bom dia, no localizador da pista 07. O Juliette Quebec Kilo dá presente, faça um 360 devido à aeronave final pistão no zero. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando instruções de pouso. 4207, certo. Ocean 6140, decolado ao 53, chame controle 199 decimal 8. 198, bom dia. Golfo 621, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 25, 13395, Golfo 621. Salvador, Xané 6140, decolou na boca, boa. Xané 6140, contato radar na decolagem, suba para nível 250, saída PUCA. 250 na boca, 6140. Azul 4207, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 199, cheque trem de pouso. Baixar travado, azul 4207. Tango Juliette, Quebec Kilo, final no 7 autorizada, aguarde instruções de pouso. Quebec Kilo. Um 1864, mantém o perfil da chegada, vou indo para o Edmar. Xané 6140, possibilidade de coordenação por girado de Maceió? Afirmativo, guarde coordenação, Xané 6140. Obrigado. Papatango Juliette, Quebec Kilo, pouso autorizado, pistão na 7, vento 1-0 graus, 1-0-9. Quebec Kilo. Aí. Até não perfeu. O azul 4207, solo 56, libere direito, chame solo 12199. Obrigado. Juliette Quebec Kilo autorizado, seu solo foi o 57. O 7, livrado. Azul 4207, siga via Alfa, Juliette, portão 1 não. Alfa, Juliette, portão 1 no azul 4207. Gol 1791, controle Salvador, desça para 4 mil pés, QNH 10114, autorizado, chegada Bonf. Utilizador e glide já visto no 5 Mel, não? 561, complete a aproximação, chame torre, 118, decimal 95. 1895, é isso? 1895. 1895, chamado 1561, bom trabalho. 1864, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 060, limite da proa, curso do localizador. Bom dia ainda, Gol na 561. Gol na 561, tem livre pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 199, cheque trem de pouso. Baixar travado, livre pouso, pistão na 0, Gol na 561. Ciente, Gol na 561. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545 a 2085, bom dia. Rafael Leda Bridge, e a primeira aerovia a interceptar será o Uniforme Zulu no 6. Um Bridge interceptará o Uniforme Zulu no 6, da Leda Bridge. Ah, muito obrigado, a Leda Bridge vai pegar o 6, a parte de Bridge, muito obrigado. Gol 1864, desça para 2000 pés, QNH 1014. Gol 1864, 2000, ajuste no 014. Alfa, Juliette, porta 2. 1-0-0, reporte no ideal de descida. Autorizado chegada, bom fim.